na frequência da torre 118.6 para acionamento e táxi, decolagem. Para o táxi, Puro 273, tem 188 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia, Alternando Campo Grande. Copiado, direito táxi, ponto espera, torre 186, 1012 altímetros, 273. 1012.0, 1286, voo 273. Está livre acionamento, chame táxi, o hotel Vitor. Tá bom, tá, táxi, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Mike Victor, livre decolagem da pista 17, o vento 120 graus, 10 nós. Romeu Quebec Lima, desça para 2 mil pés, aguardo o vetor final para o localizador. 2 mil pés aguardando para o localizador, Quebec Lima. 241, Quebec confere, aguarde cópia para confins. Na sua escuta, o 3241. Torre Salvador, boa tarde, voo no 273, se aproximando do ponto de espera da 501. Autorizado alinhar e manter, cabo 010. Autorizado alinhar e manter. Trip 5241, copia? 400. Pronto, cabo, trip 5241. Autorizado repetitivo para confins, nível 400. Decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta a Zulu 16. Aciona 5503 e o controle em 119 e decimal 8. 5241. Trip 5241, ciente, autorizado com fins nível 400. Repetitivo 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Apezulu 16. Transponder é 5503 e o controle 119 e decimal 8. É o Trip 5241. Chave para puxa acionar. Chama. Romeu Quebec Lima para o localizador, esquerda na proa 150, informe estabilizado. Esquerda 150, informará estabilizado no ILS da 10, Romeu Quebec Lima. Salvatore, liberal, força visual com o campo. É November Alfa, chama a torre Salvador 18.6 até o meu pouso. 18.6 a dúvida, obrigado. Salvador, boa tarde, eu falo de November Alfa. Para a torre. Fala, meu de November Alfa, visual para o campo na produção da torre. Netinho November Alfa, tá a 4 milhas, vai efetuar o 360 pela esquerda, aguardando autorização para prosseguir para o 17. Positivo, 360 pela esquerda, aguardando no November Alfa. Vitor. Aguarda, Vitor. 3 livre decolagem da pista no 0, vento 120 graus com 14 nós. Autorizado decolagem, 0273. Estabilizado no ILS da 10, o Romeu Quebec Lima já está visual, com o trem checado. Romeu Quebec Lima, torre 18.6, tem um bobo. 118.6, obrigado, boa tarde. Sou Mike Vitor, centro de prisão pro de Bridge da presente. Bridge da presente, hotel Mike Vitor. Sinal visual baixado e travado. Confirma, Patango Romeu Quilo Lima. Romeu Quebec Lima. Confirmando, Romeu Quebec Lima, vai prosseguir pouso 990. Afirmativo, já está na final, estabilizado em alta 1-0, passar travada. Gente, Patango Romeu Quebec Lima, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Tire pouso 990, Romeu Quebec Lima. 1273, decolos 49, chama controle 1-1-9, decimal 8, tomo um voo, boa tarde. 19-8, bom serviço. 273. Igualmente. Esquina Weberal, para receber o final da pista 97. Fogo 1273, boa tarde. Fogo 1273, contato radar, suba para o nível 360. 360, na Dael, 273. Autorização para prosseguir para 17. 360 para a esquerda, guardando na Weberal. Oscar, Hotel Quilo, Livre Táxi, reporte para o Oscar, Hotel Quilo, Livre Táxi, reporte para ingresso na pista 17, na Taxi Papá. Sou Mike Vitor, chame Torre, correção, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Recife 251, Hotel Mike Victor. 2325, bom trabalho, Vitor. Autorizado ingresso na 1-7, porte pronto para decolagem. Oscar, Hotel Quilo. Reportar a pronta decolagem. Virginia Weber Alpha novamente na final da pista 1-7. Virginia Weber Alpha autorizado prosseguir pra, na final da 1-7, aguardando autorização de pouso. Informa o tráfego ingressando com prioridade para decolagem. Vai reportar final de 2 milhas, aguardando autorização para pouso. Virginia Weber Alpha. Prossegue na final da 1-7, reportar 2 milhas, aguardando na Weber Alpha. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5218, mantém o nível 190 para descida em 1 minuto e meio. Trip 5218, está autorizada para o de Duna para a final de LS, desça para 2000, ajuste no 092. Na proa de Duna, copiou o trip 5218. Destino para 2 mil pés. 1012 no ajuste, 1012. 1012 no ajuste, 2 mil pés na proa de Duna, 3528. Lima no solo 52, direita chama solo 121, decimal 9. Confirma o estacionamento, vai prosseguir. Então vai prosseguir parte 3, chama 219 solo. Então, boa tarde, Romeu Quebec Lima. Hotel Quilo, livre decolagem da pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, nosso Hotel Quilo. 360, via Peruíbe 5-0. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5474, controle 1998. Eu vou confirmar o transponder, por gentileza. Transponder 5474, gol no 940. Está autorizado Guarulhos, do nível 360, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída vai ser da Euleda da Porta. Deve com curva direita, transporta 5474, copiou o controle 119, decimal 35, confirma? Controle 1198, gol no 940. 19, copiado, obrigado. Gol 940, cotejamento correto, chame pronto. Romeu, Quebec, Lima, em frente, Kilo, Pátio 3. Solo Salvador, o Trip 5241, no Pátio 3, para o pushback acionamento. Trip 5241, aguarde para início do pushback acionamento. Aguardando a Cisco do Trip 5241. O Trip 5241 pode acionar na posição? Afirmo. Gente, autorizado. Gol 1273, chame agora Recife, 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, gol 1273, boa tarde. Boa. Controle, está passando o assunto, autoriza a vaga presente para o ideal. Gol. Índia, 1286 no Ponte Fera, 259, obrigado. Firmo no solo 5-6, tá livre o backtrack, eu posso livrar no pista. Com 9 ainda decola pista no 0, vento 08, 0 graus, com 1, 0 nós. Ainda decola, pista 10. Até o Oscar Kilo Controle. Pode acertar o quilo, controle. Qual apoio que o senhor tá mantendo? Apoio de ilhau. Eu tô na proa, tô recebendo aqui no radar 253. Essa é a proa de ilhau? Como eu tô retornando pra 222? Certo. Liga 05. Guardinha 05, informe no farol da barra, o ajuste em Salvador no 012 e confirme PLB. Sete, Guardinha 05. Salvador, o 35241 para o táxi, confirmando pessoas a bordo 66 com autonomia de 3 horas e 10, alternando Vitória. Confirmando autonomia 3 e 10, Vitória. 5241, autorizado táxi em frente, pós-segunda, direita, Índia, Alfa, ponto de espera, dono zero, torre 1 no 8, 6, 1012, altímetro. Autorizado táxi em frente, via Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18, 6, cono 0 no 2, o 35241. 660, 629. Salvador, o voo 1940 está na posição 8, pronto para pushback, aciona bem. 940 autorizado, puxa acionando 8, chame táxi. Ok, chamada para o táxi, voo 1940. Livre, Guardinha 05, chama para regresso. Leda, 6259. Leda, 0-9. Oscar Hotel Kilo, solicita agora no possível. Pro de Arubi. Não tem a Pro de Leão, Oscar Hotel Kilo, ou Pro de Arubi vai interferir na chegada, Mário. Ah, sim. Eu estou agora no 340, está pronto para o táxi. Tem 179 a bordo, 4:17, altera no Galeão. 179, 4:17, Galeão, é isso? Afirmo. Ok, prossegue o táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá chame a torre 1-8-6, altímetro 1-0-1-2. Ok, via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 118-6, o gol no 940, agradece, favorante. Atenção nível 400, curva na direita já está autorizada pela direita. Autorizada pro de Dael. Pro de Dael, pela direita, obrigado, trip 5241. Localizador, o TRIP 5218. TRIP 5218, chame torre 18-6, termopausa. 118-6, TRIP 5218, 18-6. Muito obrigado, boa noite, trabalhos. Torre Salvador, boa noite. TRIP 5218. No localizador. Uma torre, o TRIP 5218? Afirma, senhor. TRIP 5218 no localizador. Baixada travada? Não, ainda não. Estamos a 9 milhas da cabeceira. Gente, reporta o marcado do externo, TRIP 5218. Portarei, aí, TRIP 5218. Torre Salvador, muito boa tarde, voo no 940, está no ponto de espera da 1-0 pronto. Utiliza as manobras para decolagem, voo 940? Afirmo. Além da decola, pista no zero sem parada, o vento 090 graus, 1-0 nós, voo 940. Além da decola, pista 10, voo no 940. Boa noite, está 3894, aceno de identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, o ajuste 1012 está autorizada para o editar. Itape. Ativo, senhor Prod, Itape 2000 pés, 1012, está 3294. 529. Iniciando no 01, o Gono na 4-0. 5218, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Pouso autorizado, trip 529. 940, decola 08, chama controle 198, tem um bom voo e boa noite. Obrigado, boa noite. 1940. 198. Controle, muito boa tarde, Gol 940. Boa tarde, Gol 940, contato radar, proa de Dael, suba para o nível 360. Proa de Dael, confirme o resto da mensagem. Suba para o nível 360. 360, certo. Salvador, boa noite, 0-5-8-0. Objeto 5810, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Tip 5241, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Contato com Recife, 1251, 3325, muito obrigado, boa noite. Boa. Tip 218, no solo 10, direita 1219, solo, boa noite. Direita 1219, tip 5218. Salvador, TB 5218, Oliveira, sua escuta. 5218, ciente, pousou, livrou, táxi Alfa e Kilo para o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6259. Controle de Salvador, Chanel 6259. 6259, tá certo. Chamar o centro. 6259, 1251, alterno 3325. 251, 3325, vente. Web 5810, 10 para 3000, 10012. 3.012, 0, 5, 8, 1, 0.